Traga dinheiro para mim, traga roupa para mim. Eu nunca trabalhei pra sustentar mulher, não. E a mulher que ele veio comigo, ela tem que me sustentar, ela tem que me pagar. Eu não ando com mulher de graça, mulher tem que me pagar pra morar comigo e me sustentar. Eu não gosto de mulher de graça. Oh, eu pago muito bem para comer, eu pago bem para manter, eu pago bem para manter. Ô mulher, venha trabalhar para me sustentar. Eu não gosto de mulher de graça, eu pago um barão, eu pago uma libra, eu pago um papelote para ela me pagar a minha vida. Mulher, venha cá, venha me morder, venha me comer, venha me bater. Mulher, eu quero você para usar você, pagar e dar um urso de abraço em você. Mulher, eu quero mulher para me pagar, para morar comigo.